A correria aos ginásios costuma acontecer mesmo antes da chegada do verão, mas nós temos uma proposta para si que vai contra tudo isto. As inscrições estão a decorrer neste momento e o exercício não é para ser feito num ginásio. Estou a falar dos cursos de fim de tarde. A Ana Margarida do Carmo tem todos os pormenores. Há quem frequente o ginásio, quem prefira a natação, o judo, as sevilhanas. O chapitou propõe-lhe exercício físico, sim senhor, absolutamente diferente, com um horário completamente compatível com os horários de quem trabalha. O nome dos cursos, que são cursos de fim de tarde, não foi escolhido por acaso. Não, porque são mesmo ao fim de tarde. São cursos pós-laborais, entre as 19 e as 21 horas. Acabou de ouvir Manuela Tavares, a produtora dos cursos de fim de tarde, e há vários que pode escolher. A Expressão Dramática, que é um curso de formação de atores. Depois temos também um curso de teatro que vamos abrir agora, que é Teatro do Movimento. Temos malabarismo, manipulação de bolas e massas, essencialmente, não é? Um curso de iniciação. E temos os aéreos, trapézio, corda vertical, tecido, corda indiana e coisas muito, muito, muito divertidas. Depois temos uma área de danças, estamos a abrir um curso de tango e temos sapateado, não me queria esquecer também, do curso de capoeira. Muitas das pessoas que procuram estes cursos são pessoas que procuram a diferença, que estão um bocadinho cansadas das modalidades que toda a gente pratica. No entanto, fique já a saber, é garantido que vai transpirar. Com certeza, com certeza. E, por exemplo, frequentando o curso de capoeira, é garantido que vão fazer muito exercício, perder algum peso, se for esse o objetivo, sem ter que ir ao ginásio, não é? E de uma forma muito divertida. E quais são os cursos mais procurados? Há alturas em que o malabarismo é muito procurado, porque está na moda, porque esteve cá o Cirque du Soleil, ou qualquer coisa do género, às vezes a capoeira. Há fases. E agora estamos em que fase? Qual é o curso da moda, digamos assim? Um dos cursos mais procurados é seguramente o curso de expressão dramática, porque temos muitas novelas, muito no ar e, portanto, acho que sim, que é o curso mais procurado neste momento. Posto isto, só falta dizer, as inscrições estão abertas. E assim já não tenho desculpas para este ano começar a fazer exercício só mesmo na véspera de ir para a praia. Desta vez ninguém lhe vai perguntar what took you so long? Emma Bunton, para ouvir agora no Barulho das 12, logo depois há Rita Red Shoes, também Brian Adams e Nelly Furtado. Bom dia, bom fim de semana.